Verde é saúde, clima, ecologia e futuro. Planta uma árvore na sua calçada para mais sombra e oxigênio. Meu exemplo e passe adiante. VYH 671.340 kHz. Rádio Pitaguari. Estúdio localizado na Avenida Maria Osana Matos Lima, número 90, Distrito Industrial.